EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Electronic Arts aqui no canal 1 da Antenna Web. Este programa vai ser também transmitido pela Serramar Web Rádio. É, portanto, um motivo a mais para se juntar a nós neste Electronic Arts e desfrutar do melhor das composições eletrónicas. Não exclusivamente músicas. E no caso de hoje, nem há tampouco músicas. Às vezes houve, mas hoje não há. Vamos a uma composição, vão ser duas na edição de hoje. Vamos já começar com uma composição de Daniel Manchin. Uma composição de 2009 chamada Fulminante. É uma composição interessantíssima. Tem apenas 5 anos, ou nem isso, desde que foi lançada. É uma composição que vai ser contraposta com uma outra que tem mais de 30 anos. Tem praticamente 40 anos. Vamos conhecer as diferenças, as limitações, as acústicas e toda uma série de diferenças que há, porque os tempos são outros, como é lógico, as coisas mudam. Vamos conferir nesta edição do nosso Electronic Arts. Para já, deixo-vos com esta composição Fulminante de Daniel Manchin e vou depois sim falar-lhe sobre ela. Até já! estamos de volta, ouvintes, depois desta peça. Não sei com que ouvidos ainda me escutam, mas... Bom, é... É um daqueles exemplos de como... As novas tecnologias permitem que se aposte, por uma parte, em graves, em bastante graves, frequências a baixar dos 1000 Hz e outras a rondar o limite do que é audível pelo ouvido humano, a rondar os 20 mil Hz, mais coisa, menos coisa. Isto mais até na parte final. É uma variação de frequências interessante que não era possível nos anos 70. O que nós vamos ouvir hoje é precisamente também um desses exemplos. Em 1972 era a vez de Lumière, parte primeiro de 1972, de Dub Taylor, conhecido nome na área da composição eletrónica. É desta forma que eu me despeço do nosso Electronic Art. Carlos Bonaparte, com muito gosto estive com vocês nesta meia hora. Volto na próxima semana. Ao ouvinte, desejo a continuação de um ótimo dia, de uma ótima noite, no caso. E quer no canal 1 da Rádio Antenweb, em canal1.radioantenweb.info, quer na Serra Mar Web Rádio, em www.serramar.org, eu desejo francamente que continue em nossa companhia, porque vai ficar certamente bem acompanhado. E agora sim, Dub Taylor com Lumière, parte 1, de 1972. Boa noite. nada! Oh. I'm going to go to the next one. I don't think I'm going to be going.